crescer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça. Não há razão. Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que existe a minha fé, do meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça. Boa noite aos irmãos. É um prazer estar mais uma vez na casa do Senhor, como já disseram aqui, para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. O pastor fez um hino, se eu não me engano, ontem. Eu achei muito interessante que esse hino era uma oração. E eu também tenho um hino que é uma oração. Eu gostaria de convidar todos os irmãos agora para que fechem seus olhos. E quando eu estiver cantando esse hino que é uma oração, Eu espero que seja a vontade de todos, que essa oração eu não possa estar fazendo pessoalmente, que eu possa estar representando em nome da igreja toda. Fechem seus olhos. Eu quero estar em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo. Satisfeito, eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Agradecer a equipe de música da Igreja Central de Sorocaba. Comecei bem hoje, né? Comecei muito bem. Outro dia eu estava fazendo um batismo e eu fiz em nome do Pai, do Filho e do Espírito, profecia. Isso acontece com as melhores famílias. Estava dirigindo um campuri em outra associação, quando na oração do Senhor, o Pai Nosso, naquela parte que diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu disse: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os desbravadores. E hoje eu troquei Sorocaba por Piracicaba por Sorocaba, mas é bem próximo, né? É bem próximo, vocês me perdoem. Vocês sabem que uma garota uma vez chegou num acampamento e ficou maravilhada com as mensagens, com os amigos. Voltou para casa e disse para os pais o seguinte: eu entreguei verdadeiramente meu coração a Jesus. Todos ficaram felizes com essa resposta. Só que o tempo mostrou que essa entrega não era verdadeira, porque ela se irritava facilmente. Um dia ela estava estudando a Bíblia, e qual não foi a sua surpresa, quando uma das suas irmãs estava passando o aspirador em casa, e ela ficou irritada com isso, e se manifestou de uma forma extremamente grosseira. Vocês sabem que viver por Jesus, nós precisamos viver em qualquer lugar. Não é só na igreja, quando nós estamos cantando hinos como esse que acabamos de ouvir e cantar. E o primeiro lugar que nós devemos dar o bom exemplo de uma vida cristã é dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Se você comete algum erro, você deve ter a humildade suficiente para pedir perdão. Durante essa semana de oração, nós precisamos tomar decisões que durem pela eternidade. E tem muita gente sofrendo dentro da sua casa. Quantas pessoas levam até nós pedidos, alguns estão ali naquela caixa, o sofrimento de um mau relacionamento. Portanto, o tema que eu vou escolher, que escolhi para esta noite, tem muito a ver com esse ponto essencial, que é a religião dentro da família. Você quer uma igreja forte? Tenha uma família mais forte. E aí a igreja vai se unir mais e vai crescer mais. Gostaria de aproveitar esse momento, que alguns me perguntaram ontem, e por esquecimento também, nós não trouxemos os CDs, mas hoje o pastor Wesley me entregou lá no mestrado, e temos duas ou três pessoas cuidando do CD. Então hoje temos o CD do Quarteto Conexão, alguns CDs da Mara, alguns CDs meus, e você poderá levar para casa, ou levar de presente para algum amigo, porque digo isso sem demagogia, mas de uma forma extremamente transparente, são melodias sacras, melodias que falam do amor de Deus, que eu tenho convicção de recomendar a todos vocês. Vamos orar? Querido Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigado pela vida, pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez nesta noite. O Senhor tem um plano para cada um aqui. O Senhor quer nos transformar, e através da transformação que o Senhor quer desenvolver na nossa vida, nós iremos influenciar as pessoas, em primeiro lugar aquelas que nós convivemos dentro do nosso lar. Que o Senhor nos dê esse poder, esta graça, esta misericórdia, e através da tua sabedoria e discernimento, ao abrirmos a tua palavra neste momento, possamos encontrar o caminho seguro que devemos andar. Não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Eu gosto muito do Velho Testamento. Ontem falei sobre Gênesis capítulo 4. E hoje, mais uma vez, escolhi um tema que está no Velho Testamento, está no Novo também, mas os textos escolhidos estão no Velho Testamento. Vocês sabem que em 1997, eu estava fazendo uma viagem e, depois de um dia de trabalho, liguei o jornal lá no hotel e vi as primeiras notícias de um acidente que se tornou uma tragédia. Uma mulher que todos apreciavam e respeitavam, mesmo com seus erros, chamada Princesa Diana. Lembra disso? Ela tinha se separado do seu marido, estava já com um namorado, um empresário, na cidade de Paris, saindo de um hotel, entrou numa BMW em alta velocidade, conforme alguns dizem, e principalmente os jornais e a notícia e a mídia de uma forma geral, fugindo dos paparazzis, não é? Entraram em alta velocidade indo dos túneis da cidade de Paris e alguma coisa aconteceu e os dois morreram. Foi uma tristeza muito grande. não foi igual, mas foi parecida com a notícia de Ayrton Senna. Mas tem uma imagem que eu jamais vou esquecer, e eu me emocionei, porque esse pessoal que trabalha na televisão, eles sabem escolher as músicas, né, para sensibilizar a gente. Mas eu lembro que quando o caixão da princesa Diana estava indo para aquela grande famosa igreja, atrás estava o seu esposo, não quero conversar sobre ele agora e falar sobre ele, mas principalmente sobre os dois filhos. Eles eram pequenos, hoje já cresceram, havia uma tristeza no ar. Por quê? Porque aconteceu um escândalo na corte britânica, que já começou há muito tempo. Em 1981 para 1982, houve um grande casamento, onde milhões de pessoas puderam assistir ao vivo, via satélite, aquele sonho de cerimônia, onde a princesa Diana sai do seu palácio e entra numa carruagem, passa nas principais avenidas da cidade de Londres e é recebido pelo seu príncipe. Um sonho que depois se transformou em tragédia. Por que estou dando uma introdução desta maneira? Porque quando a gente vai na Bíblia, a gente também vê uma corte, mas não é uma corte britânica, é a corte de Israel. E nós vamos encontrar a história, ou uma parte da história de um homem que nós temos uma consideração muito grande por ele. O nome dele é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enfrentou Golias, teve coragem para vencer o gigante. Quantas bênçãos, quantas realizações, quantas vitórias. Mas você sabe que não é só de boas intenções que vive o ser humano. Nós precisamos ter boas intenções e bons propósitos, mas temos que transformar estas boas intenções, pelo poder de Deus, e esses bons propósitos em algo prático. Ele teve vários filhos, e antigamente o nome era importante, mas o significado do nome era mais importante do que o próprio nome. Por exemplo, teve um filho que o significado era o seguinte: ele é pacífico. É óbvio qual era o objetivo do pai, que este rapaz, que este homem, que este garoto, quando crescesse, se tornasse um promotor da paz aonde ele estivesse. Tinha um outro que o significado era o seguinte: aquele que pertence ao Senhor. Aquele que pertence ao Senhor. A boa intenção, o bom propósito do nosso amigo Davi era muito forte e muito claro. Ele queria que seus filhos estivessem em inteira comunhão com Deus. Mas como eu já disse, não só de boas intenções vive o ser humano. Neste momento eu relembro do meu pai, da minha mãe, que em alguns momentos da nossa infância e da nossa adolescência, ou da nossa pré-adolescência, eles saíam com a gente, viajavam. Eu lembro que na segunda-feira, que entre aspas é o dia de descanso do pastor, o meu pai colocava o Helder e o Ronaldo dentro do carro e nos levava numa quadra ali próxima e a gente brincava um pouco de bola. Quando voltávamos, minha mãe tinha preparado um lanche gostoso, simples, mas jamais a gente pode esquecer esses momentos. Um dia, eu lembro muito bem que eu sempre ficava do lado do meu pai. Meu pai era mais velho, normalmente, né? Obviamente. E eu era mais novo, sou mais novo, ficava com ele. Meu irmão tinha uma habilidade mais rápida no futebol, então ele ficava sozinho do outro lado contra nós dois. Eu ficava furioso com aquilo. E eu dizia para o meu pai: pai, eu queria ficar do outro lado. E meu pai, com todo jeito, dizia assim: não, mas está tão gostoso você aqui do meu lado. Em outras palavras, ele queria dizer assim: fica aqui que é melhor. E um dia, depois de muita insistência, ele me permitiu ir do outro lado. E algo excepcional aconteceu. Eu perdi todas as partidas. E ele dizia: eu não falei que você devia ficar do meu lado? Eu estou contando isso, primeiro para deixar esse assunto de uma forma mais tranquila, não é? Para que a gente se torne cada vez mais uma família. Para que as pessoas, quando ouçam uma mensagem, entendam que o pregador, o mensageiro, o pastor tem também o objetivo de passar um pouco da sua experiência, mesmo que ela seja singela. Nós viajávamos no mês de janeiro, para descansar, íamos lá no Paraná ou em Santa Catarina, Paraná na família do meu pai, Santa Catarina na família da minha mãe. Mas não era só festa, só viagem, só momentos interessantes como esses que eu mencionei. Havia alguns momentos extremamente difíceis para o meu lado. Por exemplo, um dia, minha mãe não estava para cuidar do Ronaldinho, né? Agora me chamo de Ronaldão, né? Mas eu sei que eu sentava sempre no primeiro banco. Meu pai entrou na plataforma, por coincidência era uma quarta-feira como essa, e eu, quando ele começou a falar, eu já sabia quanto tempo ele ia demorar, porque ele já tinha feito esse sermão em outros lugares. Ele era pastor de 8 igrejas. Então, eu estava do lado do meu amiguinho, e eu queria brincar de pega-pega, e eu não poderia dar nenhum sinal que meu pai me desse uma repreensão, e aí o que aconteceu? Eu saí com aquele jeito que estava com vontade de ir no banheiro. Meu pai continuou pregando, mas estava me observando. Aí desceu o outro amigo. Nós ficamos ali, transpiramos bastante. Daqui a pouco eu pensei, eu tenho que voltar antes que meu pai termine o sermão. E aí eu subi as escadas da Igreja Central de Guarulhos. E eu escutei um pouco e falei, vai demorar mais. Voltei para brincar de pega-pega. Qual não foi minha surpresa quando, rapidamente, depois de alguns minutos, eu subi e, em vez de sentar no primeiro banco como eu estava, eu sentei no último banco. Meu pai sempre foi calmo, sempre foi ponderado, equilibrado. E ele continuou sendo calmo e equilibrado, mas ele não deixou de fazer o seu trabalho. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida como aquele dia. Porque ele chegou e parou, era quase o final do sermão, ele disse assim, meu filho Ronaldo, por favor, vem e sente aqui na frente. E aí eu tentei enganar o meu pai, sentei uns 3 bancos na frente. E ele disse assim, não, aí não, aqui na frente. Você sabia que, eu não sei como está hoje, mas tinha um tapete vermelho na igreja de Guarulhos. Eu já sou alemão, né? Imagina, descendente de alemão. Eu fiquei vermelho, gente. Não era reflexo do tapete, não. O negócio estava feio. E naquele dia, parece que a igreja estava lotada. Eu não sei se estava lotada, mas a vergonha era tão grande, parece que todo mundo estava olhando para mim. E no final, ele resolveu algumas coisas com os anciãos, com a igreja, voltamos para casa, e ele me chamou e nós conversamos, e ele orou comigo. E ele disse, eu sei que você sofreu demais, mas a casa de Deus é um lugar de reverência, e isso você não deve repetir mais. Algumas vezes a conversa não resolvia, então tinha uma cinta linda, bem preparada ali, para os grandes momentos, né? E essa cinta foi usada. Em outras palavras, nós temos momentos de alegria, momentos de descontração e temos momentos de disciplina e educação. Um pai que ama os seus filhos precisa desenvolver harmonicamente essas duas coisas, não de uma forma bruta, grosseira, mas com muita sabedoria. Tá certo? Mas Davi, que tinha boas intenções e bons propósitos, não tinha tempo para os seus filhos. E ele fez algo que era errado. Ele teve várias mulheres, e essas mulheres lhe deram vários filhos. E um dia, uma das filhas lindas, maravilhosa, foi reclamar sobre um assunto que tinha acontecido com ela, terrível. Um irmão, da parte de uma outra mãe, chamado Amon, ficou atraído fisicamente por ela, criou toda uma situação, fingiu que estava doente, provocou uma visita desta moça chamada Tamar em sua casa, e no momento X, preparado, estrategicamente preparado, ele mudou aquele olhar de doença, que era um fingimento, e cometeu um ato de violência. Obviamente o assunto chegou aos ouvidos do pai, e o que o pai devia fazer? O pai deveria ir em direção à sua filha, abraçar a sua filha, beijar a sua filha, e depois de algum tempo, acalmando a sua filha, olhar para os olhos da sua filha e dizer exatamente o que eu vou dizer agora. Filha, eu não sei tudo que você está sofrendo, mas eu sou seu pai, eu a amo e a respeito. Tudo que você precisar, pode contar comigo. Ia dar segurança, mas ele não fez isso. Por incrível que pareça, o nosso amigo Davi não fez isso. Daqui a pouco eu vou abrir o texto. Quer dizer, você já pode abrir o texto. 2 Samuel capítulo 13. Essa é a história que nós vamos começar. Mas não vou me ater ao capítulo 13. Nós vamos fazer uma viagem aqui. Alguns pontos que você relembra e outros que nós não relembramos e vamos relembrar agora juntos. Muito bem. Aí o que aconteceu? Ele deveria ir até o seu filho Amon e aplicar uma disciplina. Inclusive a disciplina naquela época era muito dura. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Os seus irmãos, os irmãos de Tamar, por exemplo, um deles chamado Absalão, esperou que o pai, ungido por Deus, separado por Deus para uma missão como governante daquela época de Israel, fizesse justiça. Sabe quanto tempo ele demorou? A Bíblia diz. Quanto tempo ele esperou para que o pai fizesse justiça? A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 13, verso 23. 13, 23. 2 Samuel capítulo 13, verso 23. E em minha Bíblia eu leio assim, no verso 23. 2 anos depois, não foi um mês, foram 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão, que era irmão de Tamar, que estava furioso com aquela situação, irado, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, estavam em Baal Azor, perto da fronteira de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Versículo 24, Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas, e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Bom, para resumir a história, ele preparou uma cilada. A verdade foi essa. Era uma festa onde tinha muito alimento, muita bebida, e quando ele convida o pai, ele estava pensando em Amon, o seu irmão. Ele já tinha esperado 2 anos, o pai não tinha tomado iniciativa, então ele falou: agora eu vou resolver esse problema, porque minha irmã está sofrendo demais, nós não podemos permitir essa coisa aqui na nossa família. E então, ele criou todo aquele clima, Amon bebeu muito, comeu demais. Cuidado, quando as coisas parecem, entre aspas, que estão indo bem, cuidado. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Esse homem chamado Amon, através da ordem do seu outro irmão chamado Absalão, perdeu a sua vida naquela festa. Ele foi assassinado naquela festa. Quando Davi ouviu a notícia, ele ficou com os nervos à flor da pele. Se ele encontrasse Absalão pela frente, ele ia, quem sabe, cometer um ato de violência, espancando seu filho, batendo muito no seu filho. Eu quero dizer a vocês, muitos pais, e pode ser que eu estou falando com algum pai aqui que tem essa característica, não consegue controlar o seu temperamento. Não consegue controlar o seu temperamento. E quando está com os nervos à flor da pele, fala ou profere palavras que nunca deveria proferir, sendo um cristão e vivendo por Jesus. Espanca os seus filhos, violenta os seus filhos, e aí, muitas vezes, vem pregar e vem querer dar moral e autoridade para outras pessoas. Isso é um problemaço que acontece quando uma pessoa não consegue se controlar. Vocês sabem que o nosso amigo Absalão, ele fugiu. E ele foi para a terra dos familiares da sua mãe, uma terra distante chamada terra de Gesur, com G. O que seu pai devia fazer? Seu pai, depois de se acalmar e se controlar, devia ir atrás dele. Devia abraçar o seu filho. Deveria orientá-lo, discipliná-lo, mas estar ao lado do seu filho. Ele não fez nem com Amon, não fez isso nem com Tamar, e também não fez isso nem com Absalão. E o tempo foi passando, e como ele era um homem sensível, e a gente vê alguns exemplos disso, ele era músico, poeta, quer dizer, ele tem na sua história características de uma pessoa sensível. Ele começou a ficar abalado com a situação. Quando as coisas não vão bem em casa, a gente fica abalado no nosso trabalho. Isso já está provado pelos psicólogos, pelas pessoas experientes nessa área. E o tempo foi passando. E o seu assessor, chamado Joabe, descobriu que aquelas decisões que ele tomava de uma forma precisa e rápida e objetiva, ele não fazia mais. Então ele pensou, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso ajudar o meu rei, para que então a nação possa prosseguir e desenvolver como sempre desenvolveu. Então, lá no capítulo 14, nós vemos uma situação, uma história muito interessante que foi arquitetada por Joabe. E essa história é o seguinte, a tal da mulher sunamita não, vamos ao texto, não é a mulher sunamita não. Capítulo 1 de 2 Samuel. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudades de Absalão, é tecoíta, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse, finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume, haja como uma mulher que há algum tempo está de luto, a mulher tecoíta. E ela então se posicionou e entrou na fila para que o rei pudesse recebê-la. E você sabe que o rei teria que levantar o cetro, que era um sinal de que ela estava sendo autorizada. E se ele não levantasse, ia para um outro dia, para uma outra ocasião, para um outro momento. Qual não foi a sua surpresa? Quando o rei a olhou e levantou o cetro, permitiu que ela viesse à frente, provavelmente fez essa pergunta, o que a senhora precisa? O que a senhora necessita? E ela começa a contar uma história. E a história era mais ou menos assim, eu tinha dois filhos, e esses filhos começaram a brigar, e esses filhos começaram a discutir, e esses filhos me criaram problemas, e um destruiu a vida do outro. Ele, como um homem inteligente, começou a observar que aquela história podia ter uma aplicação para a sua vida e para a sua história. E ele parou a conversa e disse assim, muito obrigado porque o senhor confiou em mim, mas posso fazer uma pergunta? E ela respondeu, sim, o senhor pode fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Quem lhe enviou aqui foi Joabe, não foi? Joabe podia estar do lado dele como assessor. E antigamente os reis destruíam friamente e algumas vezes injustamente, só porque ficavam irados. Tinha alguns imperadores, por exemplo, que mataram e destruíram as suas próprias mães. Um absurdo, mas isso já aconteceu. E Joabe ficou naquela expectativa, né, naquela ansiedade, qual vai ser a reação dele? Então Davi disse assim, a senhora pode voltar para a sua casa que eu já entendi a sua mensagem. Chamou Joabe e disse assim, Joabe, você não é fraco não. Você é muito inteligente, você é muito estrategista. E eu entendi a sua mensagem, você não quer que eu busque Absalão, não é verdade? Que eu traga ele de volta para Jerusalém, não é verdade? E eu acredito que Joabe deu um sorriso e disse assim, ó rei Davi, que bom que Deus está atuando na sua mente. O senhor é um homem de Deus, o senhor é um homem consagrado, mas esse relacionamento com os filhos está atrapalhando o seu governo. O senhor tem que buscar, o senhor tem que buscar. Sabe o que ele fez? O nosso amigo Davi, ele fez algo que eu não posso fazer e que você não pode fazer. Ele transferiu uma responsabilidade que é intransferível. Ele chamou Joabe e disse assim, Joabe, eu vou dar o melhor carro para você. Joabe, eu vou dar uma diária para você não ter problemas financeiros. Eu vou dar as melhores roupas para o meu filho. E você vai à terra de Jesus e traga meu filho. Quem que deveria buscá-lo? O próprio pai. E ele transferiu a responsabilidade para Joabe. Só para lembrar uma coisinha, o responsável pela morte de Absalão foi Joabe, aquele que o pai transferiu a sua responsabilidade. Desculpe eu partir agora para uma coisa mais ampla e quem sabe mais profunda. Existem pessoas, e algumas pessoas estão aqui dentro, que estão transferindo a sua responsabilidade como pais, como mães, e é uma responsabilidade intransferível. Eu sou líder dos jovens, vou para o 16º ano. Eu considero demais esse trabalho. Mas vou dar um exemplo negativo. Temos aqui alguns líderes e aventureiros, né? E desbravadores. Eu trabalhei em 3 campos, contando com esse, na área jovem. E num outro campo, eu fui convidado para participar de uma festa de aniversário de um clube de aventureiros. Clube de Aventureiros para as Nossas Visitas é um clube que é formado por crianças de 6 a 9 anos. E lá tinha infláveis, porque era uma festa, lá ia ter o bolo comemorativo do aniversário, sorvete, salgadinhos para todos, e eu fui convidado para fazer uma pequena e rápida meditação, e depois nós íamos para a festa. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu vi algumas pessoas ali dentro daquele auditório, que era num colégio adventista, mas eu fiquei meio desconfiado e fiz uma pergunta. Quantos que estão aqui presentes são pais dos nossos aventureiros? Sabe quantos levantaram a mão? 2. Era uma festa de aniversário, onde todas as famílias foram convidadas. Mas os pais estavam transferindo a sua responsabilidade para o Clube de Aventureiros. O Clube de Aventureiros, ele foi formado nos Estados Unidos. Muitos pais achavam e acham até hoje que o Clube de Aventureiros serve como babá de seus filhos. Aqui no Brasil, graças a Deus, tanto os aventureiros como os desbravadores desenvolvem um trabalho muito mais amplo do que nos Estados Unidos e na Europa. É um trabalho que envolve mais a missão, a educação, a disciplina, um trabalho de complemento na educação dos filhos, mas não transfere a responsabilidade dos pais. E alguém poderia dizer, mas pastor, o senhor está sendo incoerente, o senhor é diretor de jovens, e o senhor então quer dizer que a gente não deve apoiar o Clube dos Bravadores e Aventureiros? Não é isso que eu estou dizendo. Você deve colocar os seus filhos no Clube dos Bravadores, você deve colocar os seus filhos no Clube de Aventureiros, porque são instituições maravilhosas da nossa igreja, ou departamentos maravilhosos da nossa igreja, mas não pode substituir a tua educação, a tua influência. Você quer um exemplo? Como é que está o culto da família lá em casa? Isso é prioritário. Diz um texto inspirado por Deus que algo sobrenatural acontece quando nós desenvolvemos regularmente o culto da família. Já viram falar, quem sabe vocês já ouviram isso, pastor Baraka Muganda, líder mundial dos jovens. Ele é um homem de Deus. É um dos mais fundamentados líderes de jovens que a Igreja Adventista já conheceu. E esse líder já veio ao Brasil várias vezes. Em 1999, na comemoração dos 500 anos do Brasil, em Porto Seguro, onde tudo começou, né? Nós tivemos ali uma convenção de evangelismo com 1000 jovens, mas antes de recebermos os jovens e as caravanas, nós tivemos um treinamento com os departamentais e o nosso líder mundial. Eu fiquei impressionado com ele. Falava com poder, com estrutura, baseado na Bíblia e no Espírito e profecia. E nesta conversa, nesse treinamento, ele disse algo muito forte, que ele tem 3 filhas, e nessas viagens pelo mundo, ele mora na cidade de Washington, quando ele volta e fica alguns dias com a sua esposa e com as suas filhas, tem uma delas que é mais questionadora, ela provoca, ela não tem muito receio, muito medo, e ela diz assim, depois de uma semana ou mais que o pai volta para casa, ela diz assim, pai, por que que o senhor quando volta das suas viagens, não demora muito, já começa a proibir isso, proibir aquilo, tem que chegar a tal hora em casa, cuidado com esse tipo de amigo, não vai assistir esse tipo de filme. Por que, pai? O senhor nunca foi jovem? O senhor nunca foi adolescente? O senhor entende isso? E ele respondendo a nós departamentais, contando essa história da vida dele, essa experiência, ele olhou para sua filha com calma e disse assim, filha, não é fácil a tua vida. Realmente eu sou original, e você também, da África, não é? E nós viemos para um país onde o materialismo, o consumismo, a mídia, né, a tentação é muito forte. Mas eu quero te dizer com muito respeito, filha, hoje, algumas respostas para você será não. Eu vou criar alguns limites para você, e a sua mãe também. Hoje, limites. Amanhã, valores para a eternidade. Olha que frase fantástica. Hoje limites, hoje regras, hoje não. Mas amanhã isso vai servir como valor para a sua salvação eterna. Um homem de Deus, não acredita nisso? Um homem de Deus. Davi, que foi escolhido por Deus, separado por Deus, ungido por Deus, não estava fazendo o seu trabalho como pai, como líder da sua família. E nós podemos estar no mesmo barco de Davi. E nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Davi tinha que buscar o seu filho. E ele transferiu a responsabilidade para quem? Para Joabe. Joabe então trouxe, todos esperavam, eu acho que até o próprio Absalão esperava, que um coral estaria posicionado, alguns tapetes especiais de festas também colocados na escaleira ali, e aí daqui a pouco o rei com uma vestimenta bonita, juntamente com seus assessores, esperando o aviso que o carro, a carruagem trazendo Absalão estava chegando. E daqui a pouco a trombeta ia tocar, o coral ia começar a cantar, e o povo, juntamente com o seu rei, iriam receber o seu filho depois de 3 anos. Olha que interessante. Absalão quis fazer justiça depois de 2 anos, esperando a iniciativa do pai. Depois ele foge e ficou mais 3 anos na terra de Jesus. Vai somando. Dão quantos anos? 5 anos. Então ele chega. Só que não foi bem recebido. Sabe qual foi a resposta do pai quando ele chegou? Ele não quis ver o rosto de Absalão. Você conhece essa história. Sabe o que Davi mandou dizer para Absalão? Você vai ter uma fazenda. Se fosse nos dias de hoje, você vai ter um carro, você vai ter um apartamento, você vai ter uma conta bancária onde você poderá usar, vai ter um cartão de crédito, pode viajar onde você quiser, comprar o que você quiser. Só que eu não quero ver a tua face. Eu, disse Davi, não quero olhar para os seus olhos. Cuida da sua vida. Pelo menos agora você está perto de mim. Por que ele fez isso? Já parou para pensar nisso? Existem várias colocações, mas tem uma que é muito forte. Os erros que os seus filhos cometeram em circunstâncias diferentes foram os mesmos erros que ele tinha cometido lá no passado. Por exemplo, teve um problema de envolvimento sexual lá com os irmãos. Ele também teve um problema. Quando ele olhou para Betseba e cobiçou aquela mulher, ele não tinha moral, ele não tinha autoridade. Ele viu seus filhos se degladiando e um deles matando o outro, destruindo a vida do outro. O que ele fez? Ele foi responsável pela morte de muitas pessoas, mas uma em especial, chamado Urias. Foi o mentor dessa morte. Em outras palavras, ele não ia ter moral para olhar para o filho. Mas o que ele devia ter feito? Ele devia ter chamado seu filho e ter dito assim para ele: filho, eu já cometi muitos erros. Eu já falhei muito, mas eu quero lhe dizer com convicção e tranquilidade, eu já pedi perdão a Deus. E Deus, eu acredito que já me perdoou, porque Ele promete que perdoa todos os pecados, filho. Eu sei que não dá para eu te provar isso numa conversa. Me dê um tempo. Mas por favor, filho, não se esqueça, esta casa é uma casa de princípios. Princípios que são dirigidos pela palavra de Deus, filho. Por favor, entenda isso. Eu já errei, já cometi muitas falhas, mas não quero cometer de novo e não quero que você siga o meu mau exemplo. Mas ele não fez isso. Ele deu tudo materialmente para ele e, por incrível que pareça, ele ficou mais 2 anos sem ver a face do pai. Em outras palavras, estou repetindo de novo, 2 + 3 + 2 dá quanto? 7 anos. Um garoto de 13 já teria 20 anos. É óbvio que estava extremamente revoltado, estava extremamente amargurado e ressentido com seu pai, mas amava seu pai e queria ter uma reconciliação com seu pai. Então ele teve uma ideia. Isso você encontra também no capítulo 14, lá para a última parte. E aí o que aconteceu? Ele chega e manda uma mensagem para Joabe, porque ele pensou: se Joabe me trouxe lá da terra de Jesus, ele pode me ajudar a levar na presença do rei, que é meu pai. E ele mandou uma mensagem e Joabe não respondeu. Mandou uma outra mensagem e ele também não respondeu. Ele começou a ficar insatisfeito com essa situação. Sabe o que ele fez? Botou fogo numa parte da fazenda de Joabe. E aí Joabe ficou louco. E ele disse: o que você está pensando, rapaz? O que você está pensando? Onde está a sua mente? E ele disse: não, eu já mandei várias mensagens para você e você não me respondeu. Agora você veio falar comigo porque eu botei fogo no campo ali, não é isso? O que você quer, rapaz? Olha, eu quero o seguinte, eu quero ver o rei. Eu quero ver o rei. Porque é o seguinte, eu não entendo por que eu voltei da terra de Jesus se não é para encontrar com meu pai, para viver com meu pai, para me reconciliar com meu pai. Eu não estou entendendo isso. Olha, se eu fiz alguma coisa que eu mereça, inclusive a morte, que eu morra, mas eu quero ver meu pai. Meus amigos, outro dia eu vi um depoimento de um jovem que estava infelizmente envolvido com drogas. E o seu pai congelou ele. Seu pai, quando descobriu o assunto e o problema dele, disse assim: você está desonrando o meu nome e a minha família. Você saia daqui. Você já não vai mais fazer parte da minha família. Não quero saber de você. Sabe o que aquele jovem respondeu? Eu preferiria que meu pai me espancasse, que me batesse muito. Pelo menos ele ia ficar perto de mim. A situação de Absalão era parecida com este jovem, com o problema das drogas. Quando ele disse: se eu precisar morrer, que eu morra, mas eu quero ver meu pai. Olha o desespero dele. Você que é pai como eu, pare um pouquinho para pensar no desespero dos teus filhos, querendo ver você, querendo conversar com você, querendo brincar com você, querendo a sua atenção. E aí algo acontece. Joabe vai conversar com Davi, né? Davi, a coisa está preta, nós precisamos resolver esse assunto. Qual é a sua ideia? Receba o moço, o seu é rei, e depois ele vai ficar mais calmo e as coisas vão se resolver. Gente, eu jamais posso esquecer dessa imagem, quando o Bill Clinton, né, que era presidente dos Estados Unidos, recebeu, não me lembro do nome, mas o líder, ou o primeiro-ministro lá de Israel, né? Lá na Casa Branca, e como é que era o nome? Shimon Peres, exatamente. E ali houve um cumprimento, né? Os dois, e Yasser Arafat também, né? Representando a Palestina, o outro Israel, e o mediador Bill Clinton. Lembra dessa imagem? Lá na Casa Branca? Não é isso? Aí o que aconteceu? Eles deram até um beijo no outro. E daqui a pouco, não demorou muito, era bomba para tudo que é lado. Você sabe que o rei permitiu que ele entrasse. Levantou o cetro, Absalão se ajoelhou. Diz a Bíblia, no final do capítulo 14, que o rei deu um beijo no seu filho. E na primeira leitura a gente fica feliz, né? Que bênção. Houve reconciliação. Mas logo em seguida, nós entramos no capítulo 15. E o capítulo 15 tem em negrito o tema, a revolta de Absalão. Absalão, ele era bonito, ele era comunicativo, ele tinha um corpo atlético, ele tinha alguns costumes que eu acho que hoje nós não temos. Por exemplo, ele tinha um cabelo grande, para segurar esse cabelo, ele colocava um tipo de um gel, eu não sei de que produto era feito, e aí ele colocava assim, tipo, parafina, assim, né, em cima do cabelo, e quando batia o sol brilhava, era uma coisa espetacular. E ele ficava na porta, ele ficava na porta da cidade, porque era ali, como vocês já sabem, várias pessoas já falaram isso para você, que eles decidiam. E ele dizia assim: esse reino é corrupto, esse reino não merece o nosso respeito. E todo mundo olhava assim para ele. Mas ele é o filho do rei. Quem sabe ele está sabendo de alguma coisa que nós não sabemos. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra do Fernando Collor de Mello? Quem que foi que começou a ruína dele? O próprio irmão que já morreu, Pedro Collor de Mello. Quando ele entrou numa entrevista, certo? Numa entrevista via satélite, não sei de que hotel, de que lugar, e ele disse assim: esse governo é corrupto, porque tem um PC Farias lá que está destruindo tudo. E não demorou muito, aconteceu o impeachment do seu irmão. Quando Absalão fala isso do reino, todo mundo diz assim: ele deve saber alguma coisa que eu não sei. E ele começou a regimentar um exército. E o exército foi aumentando. E o exército foi crescendo. E por incrível que pareça, lá em 2 Samuel capítulo 18, exatamente, 2 Samuel capítulo 18, houve uma declaração de guerra entre o exército do pai contra o exército de quem? Dá para entender isso? Dá para imaginar isso? Mas isso aconteceu. E aí o nosso amigo Davi começou a ficar preocupado, porque ele não conseguiu se reconciliar com seu filho. Ele não conseguiu tomar iniciativa como um homem cristão que devia ser. E agora ele pressentiu que poderia acontecer algo terrível. Então ele chama o seu exército e diz assim: se alguém ficar perto de Absalão, não matem Absalão. Prendam Absalão e tragam aqui para mim, mas por favor, não matem o jovem Absalão. Essa é a colocação bíblica. Todos ouviram e começou a guerra. Num certo momento da guerra, Absalão estava fugindo de alguns soldados do pai. Passou debaixo de um bosque, aí o cabelo dele foi preso, ele teve um acidente e ele caiu, ele não morreu, mas estava gravemente ferido. Quando os soldados viram, esse é o filho do rei, não demorou minutos, veio de cavalo, parecendo um filme, né? Parece um filme. Veio de cavalo Joabe, o assessor do rei, aquele que o rei tinha transferido a sua responsabilidade. Imagina ele descendo do cavalo: mas o que vocês estão pensando? Esse jovem já causou muitos problemas para o nosso governo e para o nosso rei. Vamos acabar com ele para que ele não crie mais. E com 3 dardos acabou com a vida de Davi, ou melhor, de Absalão. E então vieram para dar a notícia. Os mensageiros tinham um certo receio, né? Aí um veio, não deu a notícia certa, outro pela metade, até que um disse assim: infelizmente o seu filho está morto. Davi, no capítulo 18 de 2 Samuel, no verso 33, na parte superior do palácio, lá no quarto, ele disse: o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando e dizia o seguinte: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, E o tempo tinha terminado. A oportunidade não existia mais. Ou as chances não existiam mais. Gente, quando a gente olha essa história, dá uma tristeza, não dá? Dá uma tristeza. Eu quero dizer a vocês que um dia eu estava apresentando essa mensagem e um amigo disse assim: eu nunca vi uma pessoa metralhar tanto Davi, humilhar tanto Davi num sermão só. Mas eu quero dizer a vocês, Davi, ele cometeu erros. Davi, ele não foi responsável como deveria ser responsável. Davi não foi um pai como ele deveria ser. Mas eu quero dizer a vocês que ele reconheceu o seu pecado e ele pediu a misericórdia de Deus. E o Senhor lhe deu o perdão. Sabe o que aconteceu com Absalão? Ele estava com o direito em suas mãos. O seu pai realmente estava errado. Ele precisava de atenção do seu pai. E ele estava correto nesse pensamento. Mas ele começou a alimentar um ódio, um ressentimento, uma amargura. E esse ódio, esse ressentimento foi aumentando. E foi formado pior do que uma bomba atômica. E sabe qual foi a pessoa que mais sofreu? Que mais foi dilacerada e destruída? Foi a pessoa que estava segurando a bomba. Alguns anos atrás, no jornal, eu vi uma notícia que aconteceu lá naquele lado de Israel também, né? Entre os palestinos e os israelenses. E olha o que aconteceu. Um espião, um agente espião do outro governo, do outro lado, observou o outro e ele deixou, por esquecimento, o celular num determinado lugar na cidade de Tel Aviv. Então ele foi lá, não sei quanto tempo demorou, colocou alguns fios ali, eles são especialistas nisso, e daqui a pouco chega o inimigo, pega o celular, imaginando: puxa, que bom, ninguém me pegou meu celular, né? Eu esqueci, mas está aqui no lugar. Entrou dentro de um ônibus lá no centro de Tel Aviv, e quando foi acionar a tecla, provocou uma bomba e uma explosão. E a pessoa que mais sofreu foi a pessoa que estava com a bomba em sua mão. Alguns filhos podem pensar, ou podem ter pensado: pastor, ainda bem que o senhor veio aqui. É isso mesmo, pastor, o senhor tinha que ter falado, porque os nossos pais precisam ouvir. Eles estão fazendo coisas erradas. Eu quero dizer uma coisa, bem clara para vocês. Eu sei que os teus pais, como eu, que sou um pai, posso cometer erros e eles também cometem erros. Mas não estou aqui para metralhar os pais, não. Eu não estou aqui para metralhar os pais. Eu estou aqui em nome do Senhor, para que haja uma reconciliação dentro da família. Eu lembro quando meu pai era pastor lá em São Paulo, lá do Belenzinho, lembra? E você estava lá. Eu estava voltando de uma semana de comportagem na cidade de Campos do Jordão, que é uma cidade maravilhosa. E eu não era para voltar aquele final de semana. Não sei o que aconteceu com meu pai. Quando eu cheguei, entrei e abri a porta da minha casa, que era um apartamento, meu pai estava sozinho e ele me respondeu de uma forma extremamente grosseira. Ele nunca foi grosseiro. Meu filho sabe muito bem, 99,9999%, meu pai sempre foi um exemplo. Mas nós, filhos, somos injustos. A gente pega um negócio de nada e aumenta como se fosse uma tempestade, né? Que é isso? Não podemos fazer isso, não podemos generalizar as coisas. E eu generalizei e fiquei irado com ele. Fiquei irado com ele, entrei no quarto, ele queria conversar comigo, eu não queria conversar com ele. Depois tomei banho e aí tinha um ensaio lá de um grupo musical, fui lá para a igreja do Belém. Voltei para casa, ele tentou conversar, eu já era moço, não quero conversa. Ninguém imaginava que podia acontecer isso na minha casa. Aí no outro dia, nós íamos todos no mesmo carro. E eu não fui com o carro, eu fui de ônibus. Estava lá na minha classe da escola sabatina dos jovens, e tem a galeria, né? Naquela época eu era mais novo. E eu subi e fiquei num canto assim, bem escondidinho, porque eu sabia que ele ia pregar. Então ele não podia me ver. Engano meu. Meu pai entrou, era quase final do ano, e adivinha o que ele estava falando? O que ele começou a falar? Deve haver unidade dentro da família. E eu lá de cima pensando, ô hipócrita, como é que ele pode falar algo que ele não está vivendo? E ele continuou o sermão dele. E ele chegou no final do sermão. E ele fez um apelo. Ele fez um apelo que eu não vou fazer para vocês dessa maneira igual. Mas vou fazer. Diferente, mas vou fazer. Ele disse assim, existem alguns jovens que estão distantes dos seus pais. E neste momento eu gostaria que toda a família se reunisse, orasse, pedisse perdão um para o outro. Nós estamos no final de um ano, vamos nos reconciliar. E fez aquele apelo bonito, falei, não acredito que ele está fazendo aquilo. E ele olhou para cima e disse assim, eu quero orar com meu filho. E quando ele disse isso, as pessoas já estavam emocionadas, chorando, um procurando o outro, e ele simplesmente deixou o microfone e foi em minha direção. Mas eu não posso esquecer de um pai como esse, porque ele me abraçou, e a primeira frase que ele disse foi exatamente essa, filho, me perdoa, o pai errou. Naquele momento, o monte de ódio que eu tinha no meu coração se transformou em lágrimas, em gratidão por ter um pai como esse. Eu já era um mocinho, e ele poderia ter pensado como muitos pais pensam. Ele tem que aprender. É bom a dureza para ele. Mas sabe o que ele fez? Ele reconheceu o seu erro e pediu perdão do seu pecado. Gente, hoje meu pai está deitado. Tenta falar, mas não consegue. Eu já disse para vocês. Tenta andar, mas não consegue. Mas quando eu olho para o meu pai, eu vejo um exemplo. De uma pessoa que ajudou tantos irmãos, levou tantos outros ao batismo, mas teve um carinho muito grande pelos seus filhos. Eu quero fazer um convite a você, pai, e a você, mãe. Quem sabe alguém está preocupado aqui, está dizendo assim, puxa, mas o meu pai ou a minha mãe estão distantes. Quem sabe você, filho, está dizendo assim, puxa, mas ele tem que tomar iniciativa. Meu amigo, pode ser que o teu pai e tua mãe nunca ouviram a mensagem que você está ouvindo agora. E Deus está te ordenando que você tome a iniciativa. Mande um e-mail, telefone, faça o que você quiser. Mas não deixe passar essa noite ou as próximas 24 horas sem você dar o pontapé inicial. Alguém pode estar pensando, como já aconteceu em vários lugares, eu perdi o meu filho, pastor, eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe, o que eu faço agora? Para você que está nessa situação, eu não quero deixar você mais triste do que você está, eu quero levantar você em nome do Senhor, dizendo o seguinte, se você aceita que cometeu erros, que foi fraco em alguns aspectos do seu relacionamento, esse é o momento para você se reconciliar com Deus, e Ele vai te dar a paz. Você sabe o que diz a Bíblia em Malaquias, capítulo 4, verso 6? Ele, o Senhor, converterá o coração dos filhos aos pais e os pais aos seus filhos. Em outras palavras, é possível ou não é possível? Ou você acredita que é possível porque está escrito na Bíblia, ou tem alguma coisa na sua vida espiritual e você tem que mudar também. Que aí você vê uma prova da tua fraqueza espiritual. O meu apelo e o meu convite nesta noite não é para você se levantar e procurar os seus amigos da família, o seu pai, sua mãe, seu filho, não. O meu convite, o meu apelo essa noite é o seguinte: não importa se você é visitante, se você é nosso convidado, a nossa convidada, não importa se você é membro dessa igreja há mais tempo, não importa quem você seja, o meu convite em nome do Senhor é o seguinte: vai para casa daqui a pouco, e aí sim, reúna-se com a sua família, no altar da família. Se ajoelha, lava a roupa suja se for necessário, mas não deixa de descansar sem receber o bálsamo do céu. Amém? Enquanto eu estiver cantando esta súplica, que é uma oração, que eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes ficamos distantes dos seus princípios, que a gente possa incorporar esta petição, esta súplica e esta confissão e prosseguir na nossa caminhada espiritual. Feche os olhos enquanto eu canto. Fala do que você sente lá no fundo da tua alma. Ninguém precisa saber da tua experiência, mas Deus é digno de confiança. Ele já sabe. Então, abra o jogo com Ele, seja dependente dEle, e as coisas vão melhorar para você. Ouça essa melodia e aceite o chamado do Senhor. Alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Cante comigo, pois me perdoa. Pois me perdoa, perdoa, Senhor. Te peço com devoção. Desce tua vida morrendo na cruz. Desce tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Mais uma vez o coro: pois me perdoa. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com Deus. deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Senhor Deus, o Senhor sabe muito bem que o inimigo quer destruir nossa fé, quer destruir o nosso relacionamento contigo e também com o nosso próximo. Principalmente e em primeiro lugar, aqueles que estão dentro de casa. Portanto, ao ouvirmos esta mensagem esta noite, que o Senhor nos dê o perdão e a motivação para nos reconciliarmos uns com os outros, para que esta igreja, fruto de uma unidade lá em casa, possa ser mais poderosa, mais fervorosa, mais unida, e então pregar o teu evangelho com mais pureza de coração. Dá-nos uma boa noite. Traga-nos de volta amanhã. Em nome de Jesus, amém.